Let us stand. Vamos ficar em pé. Estica os braços. You have big sky in South America. Vocês têm um céu bem grande aqui no sul. You have a big sun. E se divertem bastante. É América do Sul. I saw 15 minutes from the airplane emergency door window. Such a world that you have. Eu vi durante 15 minutos do avião chegando da janela como vocês têm um mundo tão grande. It was after breakfast. Era, tinha acabado de comer o café de manhã. Everyone to the restroom. E todo mundo ia para o banheiro. Me too. Eu também. 4, 5, 6, 7 people. 4, 5, 6, 7 pessoas na fila. I see. Ah, lights. E pela janela eu vi luzes. Here is the door. Que era a porta de emergência. Big window. E uma janela enorme, grande. And a place for my elbows. E um lugar para eu descansar os cotovelos, encostando na janela. And there is Brazil. E lá estava o Brasil. I feel like a child. Eu me sentia feito uma criança. I see. Maybe the Amazon is like shooty, like calligraphy. E eu estou vendo o contorno parecendo caligrafias dos ideogramas chineses. So many kinds of clouds. E tantas variedades de nuvens. And someplace no clouds. E em alguns lugares, nada de nuvens. Other places. Fog. E em outros lugares, neblina. And then clear. E aí, claro. And the sun. E o sol. Many bodies of water, like lakes. E muitos corpos de água, parecendo lagos. A little circle. Um círculo pequeno. Another circle. Um outro círculo. A small circle. Um círculo pequeno. Big circle. Um círculo grande. Lakes. Lagos. And the sun. E o sol. And the airplane is flying. E o avião. A sombra do avião. The sun meets the lake. E o sol se encontra com o lago. The lake goes, ah! E o lago, bah, brilha. The sun. E cumprimenta o sol. Like that flash. Nem com aquele flash. Oh, yes. No, flash. That's okay. After flash of gold, light. E flashes e flashes, um atrás do outro, de luz, nem como dele também. I was breathless. Eu fiquei sem poder respirar. Someone said, it's your turn. E alguém falou, é a sua vez de ir no banheiro. Go ahead. Tá, vai na frente, vai na frente. So, that was my deep introduction to Brazil. Então essa foi a minha profunda apresentação ao Brasil. But, mas, 6 years ago, 6 anos atrás, Monge Genjo Tilagre and I practiced together in America. o monge Gensho Chalegre e eu, nós praticávamos juntos nos Estados Unidos. Ele, Densho Quintero Sensei, and also Sun Jisen. E também Jishun Morioka Sensei. We're together 90 days. Nós ficamos juntos 90 dias. So they were so helpful. E eles me ajudaram muito. So warm. Bem de corações quentes, calorosos. For this ango. Durante esse ango. Four teachers are needed. No ango, período de treinamento, precisam de 4 mestres, professores. They have 3 masters, Japanese. Eram 3 mestres japoneses, do Japão mesmo. And they needed me. E precisavam de mim four. Para completar os 4. First time, such a big responsibility. E para mim era a primeira vez ter uma responsabilidade assim tão grande. And all from South America? E todos de América do Sul. Practiced in snow every day. Every day snow. Treinando na neve. Todo dia nevava. And in the daylight, melting. E na luz do sol, no dia, essa neve se derretendo. For us, para nós, we must meet snow. Pardon? We must meet snow. Para nós, nós temos que encontrar-nos com a neve. We must meet obstacles. Nós precisamos encontrar obstáculos. With the obstacles, with the snow. É com os obstáculos, com a neve. We have the melting. Nós temos o derretimento. And our heart warms and opens to our life. E os nossos corações se aquecem e se abrem para as nossas vidas. So it is thanks to my 3 supporters. Então é graças a essas 3 pessoas que me deram tanto apoio. That I could meet that big demand. Que eu pude cumprir com aquela tamanha responsabilidade. Suggesting I teach in silence. Que me sugeriram que eu ensinasse em silêncio. Sem palavras. I am so grateful. E eu agradeço profundamente. So, if you are beginning to feel tired from standing. Então, se vocês estão começando a se sentir um pouco cansados de estar em pé. One more time, please. Mais uma vez. Your wonderful South American sun, show me. Mostre-me para mim o seu sol sul-americano tão maravilhoso. Obrigada. Roshi is so tall. Mokugen Roshi. Hello, hello, hello, hello. Hello, can I hear? Hello. Can you hear me? Hello. Ah, agora voltou. Achei. Tá. So, I come from the North American Soto Zen Association. Eu venho da Associação Norte-Americana de Soto Zen. It began about the time I returned from Japan in 1990. Que começou a existir mais ou menos na mesma época quando eu retornei do Japão em 1990. We have two. One is connected to Japan and one is only America. Nós temos duas associações. Uma é conectada com o Japão e o outro é somente americano. That associated with Japan has financial help. A associação que está ligada ao Japão recebe ajuda financeira. The American only, no financial help. Mas o grupo que é somente dos americanos não recebe ajuda financeira. So that was what? Our snow. Então aquilo foi o nosso neve. Our challenge. O nosso desafio. And amazing. E incrível. Over time. No decorrer do tempo. We had a strong North American Sangha. Both sides. Japan. Sangha. And our. Nós passamos a ter uma sangha forte norte-americana, mas com ambos os lados, América do Norte e o Japão. A few years ago, aí alguns aninhos atrás, one of our female priests, um das nossos monjas, is Edo. Edo. Carney. Carney. And she is a good writer. E ela é uma excelente escritora. And she made a publishing company. E ela formou uma editora. It is called Temple Ground Press. E o nome desse editor é Temple Ground Press. Que se traduz como o chão, a terra do templo. Editora. Now there have been four books written for this publishing company, and all of the writing is by women. Até o momento, essa editora já publicou quatro livros, e todos esses livros foram escritos exclusivamente por monjas, por mulheres. I didn't bring books, but here are the book covers. Eu não trouxe livros, mas aqui são as capas dos livros. The first was by Reverend Edo Carney. O primeiro foi dela mesmo. O nome dela é Edo Carney. And now it is in English and in Spanish. E esse livro já foi publicado, sim, em inglês, mas também em espanhol. The next one was Receiving the Marrow. Aí o segundo título era Recebendo a Medula, Receiving the Marrow. And approximately one dozen writers. E mais ou menos uma dúzia de autoras. And then Seeds of Virtue, Seeds of Change. Aí o próximo era Sementes de Virtude, Sementes de Mudanças. And that has 25 essays. Com 25 ensaios. After that is the Eightfold Path. E depois era um livro, O Caminho de Oito Aspectos. And eight writers. com 8 escritores. So there will be another one coming, maybe July. E vai ter mais um saindo talvez em julho. And Reverend Ishing Havens has one story. E a Reverend Ishing Havens tem um capítulo. And I was requested to do introduction. E me pediram para fazer a introdução. Agora falando dela. My topic is how do we practice with courage? Então, o tópico meu agora é como é que praticamos com coragem. We have such a beautiful and meaningful example in Dogen Zenji. Nós temos um exemplo tão bonito e significativo no mestre Dogen. His family was unusual. A família dele era bastante incomum. The background of his mother and father were different. Os históricos, tanto da mãe e do pai, eram bem diferentes. On one side, there was a very good social standing. Num dos lados, tinha uma boa posição social. Uma alta posição. Dogen lost his mother so young. Mas ele perdeu a mãe bem jovem. And after so many years, he lost his father. E depois de não muitos anos, não, ele perdeu também o pai. He had two uncles. E ele tinha dois tios. Different size of the family. De lados diferentes da família. One wanted to have Dogen elevated in society. Um queria que o Dogen fosse subir na sociedade. And the other not. E o outro não queria isso para ele. That uncle was also a priest. E esse segundo tio também era um monge. His name was Ryokan Hogen. O nome dele era Ryokan Hogen. So at 13, that is the age of puberty. Então, aos 13 anos de idade, que é quando entra na puberdade, it's possible to ordain at that age in Japan. No Japão, é possível receber a ordenação nessa idade. Dogen somehow knew of his mother's request. E de alguma forma, Dogen sabia do pedido de sua mãe. Help all beings in this suffering world. Ajude todos os seres neste mundo de sofrimento. When Dogen realized at 13 his uncle's wish for his elevation in society, e quando ele compreendeu o desejo daquele tio que ele subisse socialmente, 13-year-old Dogen escaped. Então esse Dogen de 13 anos de idade escapou, fugiu. He went to his other uncle. E foi para o outro tio. But his other uncle did not have status. Mas o outro tio não tinha posição social. So he said, you should go to Hyeja, big important temple. Então você deve ir para Hyeja, um templo grande e importante. Dogen realized, this is not my mother's wish. mas o Dogen to study this way. Dogen compreendeu, mas não foi o desejo da minha mãe que eu estudasse daquele jeito. He said, go and be Pastor Asai. Asai, who said? His uncle. Mas o tio falou, vá e estudar com o mestre Asai. Actually, before that, mas na realidade, antes disso, he saw two other teachers. Ele viu dois outros mestres. One was GM. Um era GM. And one was Cohen. E o outro era Cohen. He was going here and there and here and there. Então ele estava indo de um lado para o outro, de um lado para o outro. He was a teenager. Era um adolescente. These teachers are old. E esses mestres eram velhos. So when Jian died, he was told go to Cohen. Então quando Jian morreu, ele falou vai para Cohen. And then Cohen died. Então aí Cohen morreu. He had found Kenji. Ele havia encontrado Kenji, which is Rinzai, que é Rinzai, da escola Zen Rinzai. But then Asai died. Mas então Asai morreu. Can you imagine a teenager, 16 or so? Dá para imaginar um adolescente, vamos dizer, com 16 anos de idade, mais ou menos, um atrás do outro, morrendo. Mas ele se manteve, ele persistiu. And after Asai died, e depois que o Asai morreu, he was so lucky, ele tinha muita sorte to have his disciple. Myosen, thank you. Ah, obrigada. Ele encontrou Myosen. Myosen was a very big help to him. Myosen foi uma grande ajuda para ele. Together they studied 9 years. Juntos eles estudaram 9 anos. And in many ways, one text says, e em, de muitas maneiras, um dos textos diz, they taught each other. Eles se ensinaram mutuamente. Because some from one could help the other. Porque pontos de um podiam ajudar o outro. It was not one way, simply. Não era simplesmente de um lado, no unidirecional de senpai mais velho para o mais novo. Let's go to China. Aí ficou, vamos para a China. When his uncle died, he said, we must go to China. Aí quando o tio morreu, aí nós temos que ir para a China. And so they did. Então eles foram. And look at his experience. Então olhe para a experiência dele lá. He knew kanji. He knew many, many Chinese characters. Ele já sabia kanji, os ideogramas chineses. Ele sabia muitos deles. So he could go to China without knowing how to speak one word. Então ele podia ir para a China nem sabendo falar uma única palavra. But he would say, which way is Kendo-san? And he would write a kanji. Então ele ia dizer, para que lado fica qual templo? Right. Tendai-san. O templo, o mosteiro, e ele faria o desenho do kanji na mão. So they said, go that way. Aí, vai para lá. So, day after week after month, this way. Então, dia depois de semana, depois de mês, era nessa fase. Vai para esse lado. And when he got to his master Juching's temple, e quando ele chegou no templo do mestre Juching, I think you know the grand story. Eu acho que muitos de vocês sabem a grande história. Then Dogen was ready to come back to Japan. Aí ele ficou pronto para voltar para o Japão. Myozen could not come back. Mas o Myozen não pôde voltar. He died in China. Ele morreu na China. And so Dogen took Myozen's ashes. Então, Dogen pegou as cinzas dele. Back to Kenji in Kyoto. E levou as cinzas de volta para Kenji em Kyoto. If you go to Kenji after the entrance. Então, se você vai para Kenji. After the entrance, depois da entrada, there is the grave of Myozen. Você encontra o local do enterro do Myozen. So when we study Dogen, we know Myozen. Então, quando nós estudamos Mestre Dogen, nós conhecemos Myozen. And when we go there, that's what we see first. Então, e quando nós vamos para lá, é o que nós vemos primeiro. Such a history in Kyoto and fighting between clans. E uma tal história em Kyoto com as lutas entre os vários clãs. And between Buddhist sects. E entre as escolas budistas. Very difficult time. Era uma época muito difícil. So, he left Kyoto. Então, ele deixou, saiu do Kyoto. It is wonderful to read each fascicle from Shobo Genzo. É maravilhoso ler cada fascículo, capítulo do Shobo Genzo. There is always a temple name and a date. Que sempre tem o nome de templo e uma data. So you know what is happening in history. Então você sabe o que está acontecendo na história. And his moving. E as suas mudanças. There is one writing, I forget in Japanese again, he says, don't do this rude thing, don't do that rude thing, don't lean, don't pick your teeth. Num dos textos dele, desculpe, eu não me lembro o nome em japonês no momento, mas que ele está falando, não faça essa coisa grosseira, não faça aquela coisa grosseira, não fica nos dentes. It's an unusual writing for Dogen. É tipo de escrito meio incomum para o Dogen. Why? Por quê? I think his students in Kyoto had good education. Eu imagino que os alunos dele em Kyoto tinham uma boa educação. But in leaving Kyoto and going into the wilderness to Echizen. Mas saindo do Kyoto e indo para o interior, para Echizen. There were refugees from these interesting wars. Eram refugees. Refugiados, desculpe. Eram refugiados dessas guerras internas. So, those that were sincere. Então, aqueles que tinham sinceridade were included. ficaram incluídos. Back in China. Lá na China, Dogen had a Dharma brother named Jakuen. O mestre Dogen tinha um irmão no Dharma chamado Jakuen. And he is kind of proof that Dogen was really important and what Dogen's history was with his master there. E de uma certa forma, este monge é um certo, dá uma certa prova da história de mestre Dogen e da importância dele. So when Dogen went back to Japan, he asked his master Ju Qing, "May I please follow Dogen back to Japan?" Então, quando o mestre Dogen voltou pro Japão, I forgot the first one's name. The one who asked to go. Jakuen pediu permissão para abrir atrás do mestre de alguém indo para o Japão. And his master Chu Qing said, "After I pass away." Então o mestre Chu Qing falou, depois que eu morrer, você pode. Depois, please go. Então, nessa hora, por favor, vá. Dogen did not know spoken Chinese when he went to China. Então, Dogen não conhecia, não sabia falar chinês. And Jakuen knew kanji, but he didn't know spoken Japanese. E Jakuen conhecia os kanjis, os ideogramas, mas não sabia falar japonês. How did he find Dogen way up in Echizen? Então, como foi que ele conseguiu achar o mestre Dogen lá no interior, lá em Echizen? Go that way. Vá para lá. His life was not so long. A vida dele não foi tão longa. But his writing, his teaching, mas as suas escritas e os seus ensinamentos sobreviveram até hoje. So for us too, like Dogen. Então, para nós também, nem como Dogen, he met the snow. Ele encontrou-se com a neve. There is one small writing of three or four kanji. Tem uma pequena escrita de três ou quatro kanjis, ideogramas, about how deep the snow was. Sobre a altura da neve, quanto neve dava. And then his health was failing. E aí a sua saúde estava caindo. So literally and figuratively. Então literalmente e simbolicamente. He met the snow. Ele se encontrou com a neve. And was our example. E foi exemplo para nós. I think many of us have met the snow. Eu acho que muitos de nós temos nos encontrado com a neve. Or we would not have this. Ou não teríamos isso aqui. This is not free. Isso não vem gratuitamente. It's supposed to be proof. É para ser uma prova. that we have melted. Que nós nos derretemos. No obstacle to come to us. Nenhum obstáculo nos vem. Reverend Edo Carnegie gave me permission to make a few quotes from her essay. Reverendo Edo me deu autorização de citar alguns trechinhos from the book that's coming. Yes. Alguns trechos do livro que vai sair agora. She quotes an early teacher. Ela cita uma professora anterior. Kobun Chino Roshi. Kobun Chino Roshi. He gave much strength to San Francisco Zen Center after Suzuki Roshi passed away. Que deu muita força para o Centro Zen de São Francisco, depois que o Shinro Suzuki faleceu. He had a fine American successor. E ele tinha um sucessor americano excelente. But to have the transition is very important from former teacher to new teacher. Mas para ter a transição é muito importante, a transição de um professor, o professor anterior, para o novo professor. Especially a different country, different language. Especialmente quando é um país diferente, uma língua diferente. Different culture, different values. Uma cultura diferente, valores diferentes. So this enigmatic teacher was this quiet background help. Então esse o professor bem enigmático era esse quieto lá atrás, meio escondido, esse professor. His teaching was. O ensinamento dele era. When you feel a challenge. Quando você sente desafio. Get up close. Chegue bem perto. Don't back off. Não volte para trás. This teaching of Kobuchino Roshi. Esse ensinamento do Kobuchino Roshi. Was shared with disciples of Katagiri Roshi. Foi compartilhado com alunos de Katagiri Roshi. Very fine teacher of Shikan Plaza in Minnesota. Um excelente professor de Shikan Plaza em Minnesota, no estado americano. When he heard Kobuchino Roshi said, get close to the problem. E quando ele ouviu o ensinamento de Kobuchino Roshi sobre se aproxima mesmo ao problema, fique bem perto. He had just told the student about big problem, a difficult man. Stay away. Ele havia acabado de falar para aluno que veio consultar sobre problema sério e ele dizia, se afasta, fique longe. And then he hears the Kobuchino say, come close to problems. Então, aí em seguida ele ouviu o Chino Roshi dizendo, chegue bem perto do problema. You know the answer, right? Então, você sabe a resposta? Both are right. Os dois estão certos. Case by case. É caso por caso. Please know from your sitting the power of stillness and silence. Por favor, saibam através do seu zazen o poder do silêncio e do aquietamento. Sometimes in our stillness and silence with others, às vezes no nosso aquietamento e silêncio com os outros, it is our greatest gift to the suffering person in front of us. É a melhor dádiva que podemos dar para uma pessoa que está sofrendo. We give the gift of space. Nós oferecemos a dádiva de espaço. And the gift of no judging. E a dádiva de nenhum julgamento. And what happens? E o que pode acontecer? Our heart and our mind, o nosso coração e a nossa mente, are released. São libertados. Fiquem livres. Our home bokura, our true heart is freed up. E a nosso coração verdadeira pode é liberado para se expressar. I had no one to ask advice after returning from Japan. Eu não tive ninguém de quem pedir conselhos quando eu voltei do Japão. Telephone in Japan. Telefonar para o Japão, moshi moshi, doshimashou ka? Não, impossível. But I had a wonderful mother, who had light precepts. Mas eu tinha uma mãe maravilhosa que havia recebido os preceitos legos. Mama, what shall I do? Aí eu podia, mamãe, o que eu devo fazer? She said, honey, I don't know Zen. Ela respondia, querida, eu não conheço Zen. But you tell me, I'll listen. Mas conte para mim, eu vou te ouvir. So no judgment. Então, sem nenhum julgamento. No ideas, set ideas. Sem ideias preconcebidas. This little kitchen. Nessa cozinha pequenininho. Became a big room. Essa cozinha pequenininho se tornou uma sala grande. And then my answer. Então aí a minha resposta came up. Surgia. Please give to yourself those gifts. Então, por favor, deem a vocês mesmos essas dádivas. And to your family. E para a sua família. And to your friends who are suffering. E para os seus amigos quando eles estão em sofrimento. And when you become a teacher. E quando vocês se tornam mestres. We must be hard sometimes. Às vezes vocês têm que ser duros. And we must be soft. E têm que ser suaves, macias, às vezes. Reverend Adol Carney, in her notes. A Reverenda Adol Carney, nas suas anotações. As notas. Oi. it is easy to develop a cause. É fácil desenvolver uma causa. This is wrong. Isso está errado. This must be changed. Isso tem que ser mudado. How shall I change this? Como que eu mudo isso? There are many forms of martial arts. Existem muitos, muitos tipos de artes marciais. I see one example. Eu vejo um exemplo aqui. There's karate. Karate. Kendo. Kendo. There's also judo. Judo. Judo means the soft way. Judo significa o caminho suave. So sometimes we must be. Às vezes nós temos que ser. My ringside teacher was kendo master, ninth level. O meu mestre de ringside era mestre de kendo de nono dan. Second floor was for Dokusan. E Dokusan era no segundo andar. There was a wonderful woman policeman. Tinha uma aluna dela que era maravilhoso, um policial feminina. Going up the steps. Subindo as escadas. He knew from the sound of the steps. E ele sabia do som dos passos. And the room is tatami. E a sala tinha chão de tatame japonês, então é mais ou menos macio. And everybody heard. E todo mundo ouvia. Pessoas caíram. Roshi used judo. Roshi used judo. Ele usava judo. In that case, it was correct. E naquele caso era correto. Our most difficult challenge is how do we conquer this and this. E o nosso maior desafio é como é que vencemos isto e isto. So we must always do what we can. Então, nós precisamos sempre fazer aquilo que podemos fazer. To check ourselves first. Para verificarmos a nós mesmos primeiro. How can my opinion be helpful? De que maneira a minha opinião pode ser útil, benéfico? Even if it is difficult for me, but benefits many. Mesmo que seja difícil para mim, mas seja benéfico para muitos. Like in the Tibetan tradition of Tonglen. Como na tradição tibetana de Tonglen. To take the sorrows of others. De tomar para si mesmo as tristezas dos outros. The talk before me. It's so wonderful. A palestra antes de mim foi maravilhosa, de Loco Guilherme Roche. I don't know Portuguese. Eu não sei português. But the names. Mas os nomes. Existe. I'm walking in my mind with him. Então, pelos nomes. Eu estava acompanhando a história junto com ele, andando junto com ele. So many wonderful Buddhist teachers, Rinzai's first, Armen Soto, and then Obaku. Tantos mestres maravilhosos do Zen. Primeiro Rinzai, depois Soto Zen, depois Obaku Zen. And then you have other teachers in the True Land, Pure Land tradition. Aí vocês têm outros mestres na tradição de terra pura. Holden, do verdadeiro terra pura, Hogen, Honen, Shinran. And Hijiri were walking. E Hijiri andando. No house, no food, only stick. Sem casa, sem comida, só o bastão. And they gave me a good koan. E me deram um excelente koan. I wish for wisdomlessness. Eu desejo ausência de sabedoria. We want protection, right? Nós queremos proteção, né? But pure land is the biggest in Japan. Mas Terra Pura é a maior na escola, tem mais seguidores no Japão. Second is Sotosan. E em segundo lugar vem o Sotosan. It's a beautiful tradition. É uma tradição linda. 6 months I lived with Pure Land sect. Durante 6 meses eu residi junto com monges da Terra Pura. I would like to wish for wisdomlessness and trust everybody, everything, everywhere, always. And I hope you can go that way too. Eu desejo esta ausência de sabedoria e de poder confiar em tudo, o mundo inteiro. E eu desejo isso para vocês também. Obrigada. Thank you. Muito obrigada. Thank you.